Rota do plano de voo é para o 58 até Recife, após direto João Pessoa. Devolta direto com curva à esquerda. Pucaracaju, 20.8, 51.64, voo 9.96. Correto, chame pronto para o pushback em acionamento, voo 8.96. Está pronto para o pushback em acionamento, voo 8.96. Ok, aguarde só mais um instante, temos tráfego da companhia retaguarda. Sem problema, tem nossa escuta. Para o táxi, gol 1994, POB 173, autonomia 0218, alternado Salvador. Copiado, gol 1994, livre o táxi à direita, chame para a decolagem no ponto de espera da 10. Livre o táxi à direita, chamar para a decolagem no ponto de espera da 1994. Eu vou no 896, assim que o aeronave da companhia libera o pátio, a retaguarda, está autorizado o pushback e acionamento. Coordene com a equipe de solo e chame o táxi. Sim, Matheus, não. Coordenaremos com a equipe de solo após a passagem do táxi. A companhia tem livre pushback. Ou não, 896. Está 3170 no solo 53. Livre o táxi via Alfa, Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, está 3170. Ponto de espera, pista no 0, 994. Gente, voo no 994, autorizado. Alinhar e decolar, dá um 0, vento é 120 graus, 089. Livre, alinhar e decolar, pista no 0, voo 994. Táxi 896 da Gol, estamos ordenando Fortaleza, 2 horas e 40 de autonomia, 146 borda. Ciente, está ali o táxi, à direita, chame para a decolagem no ponto de espera da 0, 896. à direita e reportaremos para ingresso quando pronto. Boa noite, 9-6. O voo no 994 decolado ao 57, chame o controle, 120 decimal 8, boa viagem. 208, boa noite, mundo bem. Comente. Controle Salvador, boa noite, voo 994 passando 1600 pés, Cuca. Boa noite, voo 994, contato radar, submantendo o 350, mantendo a saída Cuca. 350, mantendo a Cuca, 1994. 606, chame Recife, frequência 126.85, bom dia. 2685, gol 606, boa noite. Tá pronto, gol no 896. Voo no 896, está autorizado alinhar e decolar da 10 vento, é 1-0 grau 089. Alinha de pós 10, boa noite. Controle Salvador, boa noite, capitão Juliette Tango Zulu, informação traga. Boa noite, Juliette Tango Zulu, vou indo para o de Itape para a chegada mais forte descida. Para a chegada a Mari? Chegada a Mari. Ok, passa para a Mari, já. E se desejar descer, está autorizado até o 050, Juliette Tango Zulu. Zulu, até o 896, decolado 00, chame o controle em 120 decimal 8, boa viagem. 208, grátis, uma boa noite a 12 em Montevideo. Comente. Salvador, Rodial, boa noite, gol no 896 na Pucara, Cajú. Gol no 896, contato radar, sub mantém o nível de voo 370, mantenha a saída Puca e modifique seu código para 5164. 5164 na Puca Aracaju 370, senhor. 1896. 994, chama o centro Recife, frequência 12685. 2085, bom dia, 994. Boa noite, 96. Chame Recife na frequência 12085, noite 96, bom dia. Confirmado 12085, Recife agradece, bom dia, boa noite, 96. Bom dia, 12685. Ah, afirmativo, graças a 12685. Golf já está visual no campo? Afirmativo. Chame a torre, 12862. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Tango Romeo Tango Golf. Bom dia, Romeo Tango Golf, prossiga. Romeo Tango Golf passando agora Paripe. Pro da rotatória contra a sorte enferma foi autorizada a transferência para a torre. Ok, mantenha referência visual com solo. Está autorizado em cortar a final da 1-7 a critério. Não há tráfego a reportar em todos os setores do aeródromo. Chame na final o meu Tango Golf, pista 1-7. Sem chamar a final 1-7, o meu Tango Golf. Tango Zulu, desça para 2.000 pés, ajuste 1.016, está autorizado LS, reporte localizador. 2.000 pés, 1.016, reporta livre LS, reporte localizado no LOC, o Lima Kilo Zulu. Poderia confirmar o vento para Romeu Tango Golf? Afirmo, o vento agora no momento é 1.0 graus, 1.0 nós, Romeu Tango Golf. Sente, Romeu Tango Golf. Eu já tenho tráfego à vista, o Romeu Tango Golf, em livre pouso, 1.7, o vento 1.0 graus, 0.9 nós. Sente, Romeu Tango Golf. Romeu Tango Golf no solo Zona 6, o senhor vai para qual hangar? Ok, está autorizado o backtrack pela Estrano 7, está autorizado o táxi até a Bata, o Romeu Tango Golf. Está estabilizado na postura lá que o Juliano está no Zulu. Ah, agora estou, Zona Noite, 612, estou no Zulu, bom dia. Muito obrigado. Estou em Salvador, muito bom dia, o Papa Tango Juliette Tango Zulu. Bom dia, Juliette Tango Zulu, prossiga. Ah, no ILS, a intenção é cancelar para 197. Ok, o Juliette Tango Zulu, reporte quando pronto para o cancelamento do plano. Está presente, senhor, está pronto para cancelar. Ah, ok, então, regras de voo modificada ao Zuno 8, abandone a final da 1-0 com curva à esquerda e chame na final da 1-7, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu, chamará na final da 1-7 com cheque de trem, grato. Nada. Juliette Tango Zulu, só para informar o vento para o cheque, 1-0 graus, 1-0 nós. Gato, Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, livre pouso na 1-7, o vento é 1-2-0 graus, 1-0-9. Livre pouso na 1-7, já está comprando embaixada, checado o Juliette Tango Zulu. Quente. Bom dia, Alta 3520 com a informação de tarde. Bom dia, Alta 3520, identifique chegada Mari, desça para nível de voo 050, tanto de 520. Mare descendo para o 050, tanto de 520.